rasgam tontas o céu de uma noite clara. A madrugada desponta no sol de Saramandaia. E é um sol todinho novo que brotou com a geração. Brotam flores, brotam asas, brotam foguete no chão. Brotam foguete no chão. Posso virar sapo moço, lobisomem ou gavião. Qualquer bicho se ajeita numa química perfeita. Se você vier comigo, dê um passo e voe alto. Bata as asas no quintal, dê um salto sideral, dê um salto sideral. Se você da morte. Já se fez a descoberta, o mundo está em alerta. De um lado uma estrela, do outro um triste tormento. Se levanta, avança, atento, país de Saramandaia.